Salvador, muito boa noite, Jutan 9357, informação Serra. Boa, 9357, assuma identificação, desça para 2 mil pés, via chegada a City, ajuste no 0 no 5, autorizado ele. Gente, 2 mil com 1000 e 15 autorizado ILS, alguma possibilidade de voarmos direto à posição PIT? PIT da presente autorizado. Obrigado. Autorizado nível 370, superior Zulu 1-0, decola da 28, 3000 pés na proa, depois direita, saída Aron, transição zipada. 5125 é o transponder e o código é 19. Ponto, aliás, o controle é 19.35. Afirmativo, o transponder 5125 e o controle 119.35, tá 3662, chame pronto para o puxo estacionamento no 07. Webjet 6727, 30 segundos para a cópia. Webjet 6727, copia? Copia 6727. Webjet 6727, autorizado com fins, nível de voo 340, via Upper Whisky 58. Decola da 28, mantenha a proa até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Sagaz. Transponder 5127, controle 119.35. Webjet 6727, autorizado com fins, nível 340, pela Perúcia 58, decola pistão 28, mantém a proa até 3000, após a esquerda, saída agora e Eval, Sagaz. 5127, transponder, 1935, o controle. Webjet 6727, cotejamento correto, sempre pronto para o puxo estacionamento. caso 4071 para o táxi, 96 a bordo com 5 horas e 15, alternando Curitiba. Azul 4071 no táxi via Juliette Alfa, próximo do ponto Espera na Golf, torre 118, decimal 6, o ajuste 1015. Bom voo. Autorizado táxi Juliette Alfa, ponto Espera na Golf, chama a torre 186, ajuste 1015. Bom trabalho, Azul 4071. Obrigado. Posição de 1 hora, 3 milhas, 1 no Nordeste, no 350. Tráfego Salvador, o Avianca Brasil 6310, boa noite, acende a informação Tango, autorização para Recife 350. Copia. Firmo. Avianca 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. Decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 5124, controle 119, decimal 35. Ok, 350 pela Peruísque 58, decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil, curva direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 5124 e o controle Salvador em 119, decimal 35, Avianca Brasil 6310. Avianca 6310, cotejamento correto, chame pronto para o push e acionamento. Mará, 6310. Solo Tá 9401, autorização Galeão, nível 380. 9401, aguarde a cópia Galeão, nível 360. Guarda. Salvador, Hotel Yankee. Afasta o Salvador. Confirme que chamou o Solo Salvador. Quebec acionamento, posição 7, o T3662. Dá 3662, autorizado, chame táxi. Chama táxi. Dá 9401, no copia. Seu ativo, copia. Dá 9401, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Perzulu 14. Decola da 28, mantenha pro até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Crac. Transponder 5126, controle 119, decimal 35. Realizando Galeão 360, Prisulo 14, decola 28, mantém a proa até 3000 pés. Aí curva esquerda, Gale, Gole e Valcrate. 5126, transponder 1935, controle, tá 9401. Tá 9401, no cotejamento correto, chame pronto para o funcionamento. Chama lá. 3 também. Autorizado alinhar e decolar da pista 28, o vento 250 graus, 8 nós. Alinha e decola 28, azul, 4071. Autorizado 380, bom, leitor. Na Golf, torre 118, decimal 6, ajustando 0 no 5, bom voo. Juliette Alfa, próxima Golf, torre 386, 1015 agora, ok. Veículo 2000, controle 1935. 1935, boa, 4071. Tá, 4071, contato radar na decolagem, saída agora, levar o Sagaz do nível de voo 340. Vou levar o Sagaz, ascensão ao 340, tá mantendo pro até 3000, conforme a instrução. Autorizado, curva esquerda na Pro de Gole, azul 4071. Curva esquerda, Pro de Gole, azul 4071. Confirma a aeronave? Webjet 6727. Paciente. 27, autorizado o acionamento, reporte para o PUSH, o objeto 6727. Autorizado o acionamento, reportará o PUSH 6727. Sou em Salvador, boa noite, eu tô 9357, transfere. Continua a aproximação, reporte da checada final. Reportará 9357. Espera 2020 aqui. Ali presente foi na proa de Jonas, né? Feliz chegada a carne em Salvador, pista 22, né? Baixado e travado, TAM 9357. Crescente do 9357, está autorizado o pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 nós. Livre pouso na 28 para 9357. Feedback, Webjet 6727, portão 4. Autorizado chame táxi, Webjet 6727. Autorizado reportar táxi, Webjet 6727. Salvador, São Salvador, o Avianca Brasil 6310 na posição 01 para pushback e acionamento. Avianca 6310, aguarde, será o número 2 no setor. Você escuta, 310. Salvador, boa noite, Objeto 6748. Aliás, mantém 3662. Aliás, mantém 3662. 9357, solo 31, esquerda 219, solo. Esquerda 219, grato, bom trabalho. 748. 748. Desça para 2010 com 1015, o 6748, número 2, segue 737 da Gol, agora 20 milhas à frente. 2015, informa, perdeu contato com Recife 6748. Pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1. para o táxi Webjet 6727 com 127 a bordo, 12,50 de autonomia, Alterna Galeão. Webjet 6727, táxi via Índia Alfa, próximo do Ponte Terra na Golf, torre 118.6, o ajuste 10115, bom voo. Táxi Índia Alfa, Ponte Espera 28, táxi Golf 186, 1015, Webjet 6727. Avianca 6310, autorizado pushback e acionamento de chame táxi. Olha para o táxi 6310. Fala, Salvador, muito boa noite. Está 31510. Boa noite, está 3152. Só confirme o plano. Para Recife. Ah, ciente, aguarde cópia. Ok, na sua escuta, confirmando a saída seria Bucaracaju. Aron Melim, Ixa 28. Aron Melim, ok. Só 9357, ingresso a parte 1 no gate 09. Parte 1 no gate 09, 3157. Obrigado, boa noite, tá 3662. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3662, metendo pela 3000, agora iniciando curva para transitar Aron 070. Aron, transição Zipa, suba 37, vigilância 62. 370, Aronde, para, até 3662. 051 no Recife. Vamos 051 no Chame Brasília agora, em 1273. Secundário, 1230, boa noite. 4. 9. Obrigado. Oi, Webjet 6727, próxima ponte de espera, 128. 6727 autorizado, alinhada e decolar, vento 230 graus, 5 nós. Alinha e decola 28, 6727. O BLS, chame a PR agora 118, 620, no meio 04. 386. Salvador, boa noite, boa noite 604. Tá passando 2500 para o INS. Se a gente continua a aproximação, reposta bem checado final. Sim. 310 para o táxi, nosso PB 105. Temos 2 horas e 30 de autonomia, alternativa Aracaju. Avianca 6310, táxi via Índia Alfa, próximo do Ponte Espera na Golf, torre 118.6, o ajuste 10115, bom voo. Índia Alfa, próximo da Golf, ali, torre 118.6 com 1015, boa noite, 6310. Este repórter bem checado, final. 6748, instruções após Cari. São 3152, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58. Decolada 28, mantenha pro até 3000 pés, após curva direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 51141, no controle 119.35. Positivo, 3152, autorizado conforme para Recife, nível 330, no Upper Whisky 58. Decolada 28, mantenha pro até 3000, após direita Aron. Melim, 5141 no transponder, 19:35 na saída. São 3152, cotejamento correto, chame pronto para o puxo acionamento. Chamará, tá já. Aguarde a cópia, Fortaleza. Aí, escuta, obrigado. 0 graus, 8 nós, pista 28. Livre pouso 28, igual no 604. Na escuta? Afirmativo. Só confirme pra mim a OBT que tem, o plano aqui tá errado. 00. Gente. Poderia apenas confirmar pro gol no 604 se a pista operando em toda a sua extensão? Os últimos 90 metros estão fechados, só os 90 finais. A parte que estiver iluminada aí tá tudo valendo. Obrigado, valeu. São 3258, copia. Positivo. São 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via peso 19, decolada 28, mantenha pro até 3000 pés, após curva direita na saída Aron, com transição frote. Transponder 5140, controle 119.35. Positivo. Salvado 370 para Fortaleza, peso 19, decolada 28, mantendo o até 3000 pés, após direita na saída Aron, com transição em frote. 5140, transponder 1935, controle, são 3258. São 3858, cotejamento correto, chame pronto para o posicionamento.